algo que toca sua mente. Uma adrenalina mera ardente, vasos sanguíneos a 80 por hora, encaminhando-se um grito tem que ser agora. Gritos, quero gritar, há protestos a protestar. O mundo massacra a nossa memória, rebeldia tem que ser agora. Gritos, quero gritar, há protestos a protestar. O mundo massacra a nossa memória, rebeldia tem que ser agora. Eu digo sim, rebeldia sem pausa, a nossa rebeldia é por justa causa. Eu digo sim, rebeldia sem pausa, a nossa rebeldia é por justa causa. Comidas do lixo, o homem bicho, crianças prematuras em matéria de caixão. A morte do inocente e a vida ao carrasco, mentes que se apagam e o fogo que mata. Capitalismo protegido, pensamentos feridos, tecnologia, regresso da vida. Sintéticos, sistemas cibernéticos, pessoas, robôs, metálicos, sentimentos. Anticologia, vidas sombrias, furo de reportagem e tragédia e azia. Impune chacina, selvageria, humanos doentes, sede animal. Amizade transparente, ódio permanente, preconceito, moralismo na cor, o racismo. Amizade transparente, ódio permanente, preconceito, moralismo na cor, o racismo. Amor é sexo, troca de retrocesso, hipocrisia é mania quando não é de praxe. O dono do mundo é o homem do poder, protegido entre muros anti-lei. Frios corações, e o quente capital, e o ouro é do bandido e o cinco é pro povo animal. Restos do lixo para mim e pra você, repartindo o pão que a burguesia amassou. Irracionalmente a vida é um brinquedo, viver em tempos atuais é sair com medo. Hoje somos produtos de manipulação, se não fere com ferro será ferido. Algo que toca sua mente, uma adrenalina mera ardente, vasos sanguíneos a 80 por hora, encaminhando-se um grito tem que ser agora. Gritos, quero gritar, há protestos a protestar. O mundo massacra a nossa memória, rebeldia tem que ser agora. Gritos, quero gritar, há protestos a protestar. O mundo massacra a nossa memória, rebeldia tem que ser agora. Eu digo sim, rebeldia sem pausa, a nossa rebeldia é por justa causa. Eu digo sim, rebeldia sem pausa, a nossa rebeldia é por justa causa. Eu digo sim, rebeldia sem pausa, a nossa rebeldia é por justa causa. Eu digo sim, rebeldia sem pausa, a nossa rebeldia é por justa causa. 1993. Em 1993, tudo é nada e nada pra vocês. Em 1993, tudo é nada e nada pra vocês. Esta faixa não ficará na história, mesmo depois os dias forem de glória. Sempre haverá alguém com saudades de alguém que padeceu no cenário deste capítulo. De poder, ódio e fome, e a presença constante da chamada morte. De poder, ódio e fome, e a presença constante da chamada morte. Desse vez não é uma crítica à sociedade, desse vez é o oposto dessa coletividade. Desse vez não é uma crítica à sociedade, desse vez é o oposto dessa coletividade.